Primo Martins, abraça esse ressuscitado. Como assim? Não imaginas. Senta-te, senta-te. Como vai a prima? Está boa, mas que foi? Foi um milagre. Conheces aquele meu alazão? Ah, basta, histórias de cavalos, que mania. É um vício, confesso. Para mim não há outros. Nem fumo, nem mulheres, nem jogo, nem vinho. Tudo isso que muitas vezes se encontra em um só homem. Reuniu-o na paixão dos cavalos. Mas é que não há nada acima de um cavalo soberbo, elegante, fogoso. Olha, eu compreendo Calígula. Mas, enfim? Ah, a história é simples. Conhece o meu intrépido. É um lindo alazão. Pois ia eu, há pouco, comodamente montado, costeando a praia de Botafogo, ia distraído, não sei em que pensava. De repente, um tílburi, que vinha em frente, esbarra e tomba. O intrépido espanta-se, ergue as patas dianteiras diante da massa que ficara de fronte, de onde saíam gritos e lamentos. Procurei contê-lo, mas qual? Quando dei por mim, rolava muito prosaicamente na poeira. Levantei-me a custo. Todo o corpo me doía, mas enfim pude tomar um carro e ir mudar de roupa. Quanto ao alazão, ninguém deu por ele. Deitou a correr até agora. Que maluco! Ah, mas as comoções e as folhas amanhã contando o fato. Desastre! Ontem, o jovem estimado Dr. Silveira Borges, primo do talentoso deputado Luciano Alberto Martins, escapou de morrer, etc. Só isso. Acabaste a história do teu desastre? Acabei. Ouve agora o meu. Estás ministro, aposto. Quase. Conta-me isto. Eu já tinha ouvido falar na queda do ministério. Faleceu hoje de manhã. Deus lhe fale na alma. Pois creio que vou ser convidado para uma das pastas. Ainda não foste? Ainda não, mas a coisa já é tão sabida na cidade, ouvi-se em tantas partes, que julguei dever voltar para casa à espera do que vier. Muito bem. Dá cá um abraço. Não é um favor que te fazem. Mereces. Mereces. Ó, primo, eu também posso servir em alguma pasta? Quando houver uma pasta dos alazões... Quem será? Será a pasta. Vê quem é.